Portal do Arrocha. Em nome de Arena Mix e Óticas Ferreira, minha amiga Beth, aquele abraço. Rocha, Marlon Silva fazendo ao vivo pra você. Eu quero ver na minha cara você dizer que tudo acabou. Pago pra ver com minha cara tapa como você treme na base se eu falar de amor. Eu quero ver na minha cara você dizer que tudo acabou. Pago pra ver com minha cara tapa como você treme na base se eu falar de amor. Basta eu aparecer de novo na sua vida pra essa raiva toda desaparecer. Um beijo roubado pra o seu coração dar abraço a torcer. Basta eu aparecer de novo na sua vida pra essa raiva toda desaparecer. Um beijo roubado pra o seu coração dar abraço a torcer. Um beijo roubado pra o seu coração dar o braço a torcer. Um beijo roubado pra o seu coração dar o braço a torcer. Não tive a estúdio gravações, meu patrão Mário Júnior, tamo junto. Vergon Conveniência, meu parceiro Ivan Santos. O Wellington CDs, moral. Eu quero ver na minha cara você dizer que tudo acabou. Pago pra ver minha cara tapa como você treme na base se eu falar de amor. Eu quero ver na minha cara você dizer que tudo acabou. Pago pra ver tu minha cara tapa como você treme na base se eu falar de amor. Basta eu aparecer de novo na sua vida pra essa raiva toda desaparecer. Um beijo roubado pra o seu coração dar abraço a torcer. Beijo roubado pra o seu coração dar abraço a torcer. Esse é Marlon Silva, o rei da rocha, falando de sentimento. A rocha, papai.